Abre os olhos e já sabe bem tudo que vai dizer. Improvisa, avisa sempre na batalha pra vencer. Poeta, gladiador, alimenta seu viver. Tá na rua pela vida, pela arte até morrer. A mente trabalha feito máquina operante. Guarda cenas na memória e despeja em poucos instantes. Poesia viva com passos no chão desse país. Que esmaga a sorte sem chance pra quem quer ser feliz. Tudo que se diz, palavras de um coração forte, tudo é por um triz. As artes sabotam a sorte, muitos que vêm lá do norte. Só cultura regional, outros que nascem na guerra da cidade surreal. Lírico, poder verbal da escrita bem lapidada. Oratória calculada, rima sempre versada. Põe na levada, estilo métrica e ousadia. Ingrediente pro seu espaço, seja noite ou seja dia. Original sua cultura. Olhos atentos, a rua é onde atua. Vive dias de disputa, sonha, trabalha firme. Nos versos nunca desiste ou recua. Palavra é arma, ataca, insinua. Rima por rima, na batalha o oponente derruba. Nasci e vive, criador e criatura. Escreve, narra sua vida nessa luta, poeta de rua. Vivo do talento, eu vivo no tormento. Vivo e jogo ao vento todo conhecimento. Meu nome tá grafado, vivo documentado. Dentro dos meus relatos que eu mesmo propago. O tempo é rei dos fatos, tô eternizando tudo. Quando canto aos quatro cantos o que eu vejo nesse mundo. Sem medo surpreende com um ataque lirista. Audaz alvejamente do oponente na pista. Cordelista, repentista, produtor MC. Sou artista confrontando o dia desde que eu nasci. Tô falando de mim, pra quem quiser ouvir. E se for pra batalhar, o ringue agora é aqui. Imortaliza momento, o tempo e a vida em combate. Estratégia verbal, matéria-prima é verdade. Original destruindo o padrão com versatilidade. Traduz alma que corre as esquinas dessa cidade. Original sua cultura. Olhos atentos, rua onde atua. Vive dias de disputa, sonha, trabalha. Firme nos versos, nunca desiste ou recua. Palavra é arma, ataca, insinua. Rima por rima, na batalha oponente derruba. Nasci, vive, criador e criatura. Escreve, narra sua vida nessa luta, poeta de rua. Eu faço ver, arte nascer, a chance de mudar. E a verdade pra prevalecer. Vem conferir o que eu tenho pra dizer. Te garanto, nesse canto tu não vai se arrepender. Criatividade, musicalidade, tô nessa cidade pra brigar. E vim só pra vencer. Atividade, artista de verdade. Propago a sua arte e eternos vão viver. Original sua cultura. Vive dias de disputa. Palavra é arma, ataque insinua. Nasce, vive, criador e criatura. Poetas de rua. Original sua cultura. Vive dias de disputa. Palavra é arma, ataque insinua. Nasce, vive, criador e criatura. Poetas de rua.